Delivery decolagem da Bola 03, Zona Sexta. Sobre vetoração, vou na Pro de TAP. Pro de TAP, 3, 2, 3. 3, 1, 5, 5, decolou aos 42, chame o controle em 119, decimal 35. Zona 3, 5, 3, zona 5, 5, boa. Salvador, boa tarde, tá 3155. 3155, contato radar na decolagem, subo nível 280, saída da El, transição de Né. Da El de Né para 280, tá 3155. Autoriza direto da El para o 3155. Mantenha o perfil da saída, então 3155. 3155. Zulu 4065, passa nível 120, chame Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Correção primária 1288, alterna 3325, azul 4065, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Bona 785, está ciente da Charlie, autorização Galeão, 380. 785, boa, estou autorizado, 36, o senhor aceita? Positivo, 36. Ciente, autorizado, Galeão, 360, aerovia Upper Zulu no 4, decolagem no 0, curva direita, saída da El, transição Blast. Controle 1935, torre 186, transponder 5447. Autorizado então o Gona 785 para o Galeão 360, Upper Zulu 14, decola 10, curva direita na Dial Blast, 1935, controle 286, torre 5447 ao transponder, 785 está no 4. 785 correto, reposto pronto, portão 4. 785 sim. 3172, confirma intenções? Se possível, proa direto do UNO para interceptar o procedimento do UNO. Next rank, quer dizer. Curva direita, proa 060. Proa 060. Continua a descida? Mantenha o nível 060, aguarde para a descida. 3072. Voo no 075, complete de alemã, chega com o seu chamador. Mundo com o nome desse matriz. Salvador, boa tarde, Gol no 075, formação Charlie, 180 para o 50 na Mari. Gol no 075, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desceu nível 060. Identificou, 060 na Mari, após o TAP, solicitou Serra Vitor 368. Mantenha a chegada Mari, aguarde autorização da RNAV, Gol no 075. 075, obrigado. Então, 3172, autorizado 2000 pés, ajuste no 010, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés com 1010, reportará no final estabilizado 10, 3172. Então, 3155, passa nível 140, chame Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 1288, 133, 2533, 155, obrigado e boa tarde. Boa tarde. Lima, Papa Mike, reporte visual com a pista. Visão visual com aeródromo. Lima, Papa Mike, para ingresso do circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 7, amará 1086. Michael, boa tarde. Lima, Papa Mike, boa tarde, continue a aproximação, reporte na sinal da pista 17 estabilizada. 7, reportará na 17 estabilizada. 075 indicada. 2709, Golo 075. Para 2, iniciação para 2209, Golo 075. Reduzindo 2209, Golo 075. Uso é o Pat 4 ou Pat 5? Pat 5. Gente, aproxime para efetuar o pouso sobre a cabeceira 17 e aporte para iniciar o táxi. O vento é 110 graus com 8 nós, Lima Lapa Mike. Gente, autorizado, pouso para cabeceira 17. Afirmativo, pouso parado na cabeceira 17. Gente, autorizado. Solo Salvador, vão 674 para pushback de estacionamento, portão 612. Portão 6, report táxi. Report para táxi, 674. Tiro Quebec Serra, após o TAP, desça para 3 mil pés, o ajuste no 090. Após o TAP, 3 mil pés, Quebec Serra. Poderia autorizar táxi abaixo? Eu tô vendo a aeronave se encaixando na final para evitar a estreia de turbulência. Agora o senhor está autorizado a prosseguir direto para o PAT 5, Lima Papa Mike, reporte o solo. Gente, está autorizado o PAT 5, Lima Papa Mike. Salvador, boa tarde, T3272, estabilizado no localizador portão 90. 3173, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso 90, o vento é de 120 graus com 10 nós. Guardando a direção para pouso, T3172. Correto. Uno 075, após o TAP, autorizado voar no porto Serra Vitor 368, Uno 075. Após o TAP, Serra Vitor 368, no 075, grato. Salve contra a Lima Papa Mike. Gente, Lima Papa Mike, TAM 3172, autorizado pouso na pista no zero, vento de 120 graus com 10 nós. TAM 3172, confirmando, autorizado pouso na pista no zero, vento de 120 graus com 10 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Gente, autorizado pouso, 110 sobre 90 metros, 3172. Para 2733, 53 milhas de sudoeste, Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, decimal 1. Vai chamar Ilhéus 1201 no 2733. Quebec Serra, desça para 3 mil pés, ajuste no 011. Reautorizado. 2 mil pés, ajuste no 011. Autorizado ILS X-ray sem glide, reporte estabilizado. Quilo Quebec Serra. 2011, reporte estabilizado. Quebec Serra. Atingiu 60, Golo 075. Golo 075, reautorizado nível 040. Na Pro Servitor 368, reporte Servitor 368, Golo 075. 040, por onde Serra Vitor 368, reporta no mesmo, Golo 075. Charlie 7 Alfa, Juno Sierra 0, Uno 1, 74. Uno 075, mantenha nível 050. 050, vou no 075. Bravo November 2 Alfa, cruzando no momento nível 040, em descida para 2.000 pés. 0700, a Google. 5, abaixo do momento, pode dar 5, dúvida para 180 nós. Sobre vetor, curva à esquerda para o A360. Esquerda 360, reduzido no 80 nós. Vou no 075, reduzido no 160 agora. Gente, o limite é a radial 290 de Salvador, ou no 075. 290 de Salvador, ou no 075, tá bom. Lista para nível 040. 040, vou no 075. 2, portão 5, autorizado via Juliette. Alô, Salvador. Salve, Salvador, boa tarde, está 3172. 1785, prossiga. Ó, não foi o 785 que chamou, mas tá pro pushback acionamento no 4 aqui. Autorizado, reporte táxi. Viva, chama a taxa 78. 3172 via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, eu tô 3172. Solo Salvador, tan 3217, informação Delta, autorização para confins nível 360. Para o... Batango Kilo, Quebec Serra, complete final e LSX sem um glide, chame torre 118.6. 118.6, Serra. Gol no 075 com referência para 2.500. Autorizado 2500 pés, ajuste no 011. Milhões e 2.500, no 075 da Gol. 3.4. Aguardando. Autorizado R-Nave, reporte estabilizado. Autorizado R-Nave, reporte estabilizado, gol no 075. Controle Salvador, boa tarde, gol 1925, informação Charlie. 1925, assina identificação, autorizado chegada a Bonfim, desceu nível 050. Presidente, Bonfim 50, gol 925. Autorizado o pouso 90, vento de 110 graus com 10 nós, que liga Becerra. Gol 1674, decolou de Salvador aos 02, chame agora o controle em 119, decimal 8, 119-35 corrigindo. É o 35, boa tarde. Boa. Kilo Quebec Serra autorizado base pela direita para a pista 17, informe na final. Plano cancelado a 03. Correção contatada na decolagem sobre nível 360, saída gole e transição Gonza, gol no 674. Gole Gonza, transição 360, 674. Vitor, 366, Campa Vista, gol no 0700. Gol no 075, complete final RNAVE, chame torre 118-6. 18-6, boa tarde, 0700. Deixamos o controle, 1-1-9-0. Deixamento no 50. E 110 graus, com 10 nós. Agilize as manobras na medida do possível. Gente, está livre, alinhado, decolado, 190, 785, 85. Controle do Salvador, gol 955, boa tarde, informação Charlie. Gol no 755, assina identificação, autorizado chegada Bonfim, desce nível 070. Aí dentro, 070, chegada Bonfim, por favor, 755. 4, Salvador, boa tarde, gol no 075. Agora 2 milhas e meia do Serravita 372, baixar trabalho. Continue a aproximação e aguarde pista livre no 075. Aguarde pista livre, gol no 075. Boa tarde, gol no 396. Gol no 396, sem identificação, autorizado chegada Mari, desse nível 070. Boa tarde, identificou a Mari para o 070, gol no 396. Gol no 785, decolou de Salvador ao 06, chame o controle em 119, decimal 35. Controle 6935, gol no 785, grato. Gol no 075, autorizado pouso, pista 1 no 0, o vento é de 110 graus com 10 nós, os primeiros 90 metros estão disponíveis. Livre pouso 1 no 0, gol no 075, 90 metros indisponíveis, 7. Kilo No Quebec Serra, no solo 06, libere a direita, livre táxi para o 45. Controle Salvador, uma boa tarde, T3567, informação Delta. T3567, assina identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça ao nível 08070. 070 na Bonf, 3567. No 674, passa nível 130, chame Recife 12.8, alterna 133.25. 2288-3325, 1925, aposto piloto, isso é para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado IES-XVC, o glide, reporte estabilizado. Após peludas para 2.000, autorizou o DLS 105 Glasgow 925. Bom fim de domingo aí. Igualmente. Indicada 250, 1755. 1396 indicada. Tá, com 250. 7. Ou teria autorização do TAM 3835? Em 2 minutinhos, estou em contato com o centro. Ok. Eu solicito a fogo Serra Vita 366 para aproximar a zona Renel. Controle da RINAV, solicito a RINAV. 1755. Controle centro da RINAV, após Peluna, produção Vitor 366, guarde autorização, 755. 755. Reduza para 2209, número 3 para o pouso. 2209, número 396. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, transponde 5472.